O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 18 pessoas por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os denunciados são acusados de aplicarem golpes em servidores públicos, a maioria idosos, desde 2012. A organização criminosa foi desmontada em 2016, depois que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado deflagrou a Operação Monte Pietá. De acordo com as investigações, o golpe começava com os criminosos entrando em contato com as vítimas, afirmando que elas possuíam valores a receber de empresas de seguro, previdência ou capitalização. Mas para conseguir as quantias, deveriam realizar depósitos nas contas dos criminosos, que se passavam por funcionários de instituições de classe. Esses depósitos seriam para pagar os custos processuais e os advogados que ajuizariam as ações contra as seguradoras. Entre as vítimas da organização criminosa estava uma idosa de 76 anos, que em 2013 recebeu uma ligação de um dos integrantes do grupo, se passando por servidor do Tribunal de Justiça Militar. Após ser convencida pelo golpista, a idosa depositou R$ 47 mil, reais, acreditando que teria R$ 220 mil reais extras a receber da pensão do marido, um ex-major da Polícia Militar. Até o momento, o Ministério Público apurou 13 vítimas e 18 integrantes do grupo. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.